homem justo, pisou em segurança a terra, morreu por mim e por você, para que você pudesse ter vida, vida eterna. Acredite nesse bandido, acredite nesse ladrão. Jesus Cristo veio pelos doentes e humildes de coração. DJ Wallace, Ping MC, Fox Brau, Calapago e Saulo C. Guerreiros de MG, guerreiros do Senhor. Estamos prontos para a batalha. Só e por só. Só para a batalha. E só por Jesus. Só por Jesus.